Tudo que compro nesse mundo não é meu. Finjo ser ateu pra regular quem se perdeu. Na mesma busca que eu, na mesma busca do eu. Na fila da escola maternal, jardim e pré. Amassando a professora que chega pra aula a pé. Brincando de ser rico, lembra banco imobiliário. E quando fiz 15 eu passei a ser bancário. Já vi dinheiro grande mais ou menos e trocado. Quem você acha que banca meu raciocínio quebrado? Separe-me dos ímpios, invejosos e perdidos em geral. Quem odeia no escuro, na luz enxerga mal. Discordo de Schopenhauer. Escrevo pra alfaiates, sapateiros e domésticas. Parece complicado, mas depende. Quando enfrento mentes céticas, desarmo-me da lógica comum. Desmonto um a um cada enigma. Desesperador, sublime como a dor de envelhecer. O que mais posso dizer se não enfrente seus demônios? Colecione sonhos, respeite seus hormônios. Grite se quiser, concorde se puder. Ame mais que mais que mais. Mantenha intacta a imagem do seu amor de verão, da garota da escola que você nunca teve coragem de chamar pra sair, mesmo que hoje ela esteja no terceiro casamento e você tenha achado a esposa ideal. Não existe razão pra essas memórias deixarem de existir. Três capítulos depois, perambulando pela sala, num copa sopa rala que eu mesmo fiz. Sempre quis dizer mais do que as linhas permitiam. Metade dos que dizem me entender já se perdiam antes mesmo do primeiro tempo. Corta, vire a câmera pro time adversário que reclama sem sequer sair do banco pra jogar. E quando eu prosperar vou me dizer que tudo é válido na guerra. Isso não me desespera, o mundo permanece como é. Inundo meu ser com quase tudo que não é real. Vendaval de letras que circundam cada passo. Venda sobre os olhos de quem quer me pôr no laço. Oi, brabo, não trago, não fumo. Meu rap é outro rumo, mas comparam-me a cada perdedor. Desculpe-me, senhor, mas acabou a brincadeira. Isso é terapia intensa pra quem vive na fogueira. Mantenha intactas as imagens da sua primeira gravação, do seu primeiro teclado, do primeiro show, dos microfones apitando. Não existe razão para essas memórias deixarem de existir. Não existe razão para essas memórias deixarem de existir.